35345, chame Recife, 1251. 1251, Recife 5, 345. Salvador Azul 4299, puxa, acionamento no 8. Autorizado, chame táxi azul. Chama táxi. Tango Vitor Mike Quebec, frequência livre, coordenação 12345 para seu tráfego visual. Salvador, bom dia, voo 1072. Está cruzando 230. Prepare a arbórea e aguarde chamada. Número 2 para copiar. Zero na prova de uma hora e vou dar o certo. Passaria do 2223 ao controle? 2223, prossiga. Chame o Centro Recife em 1288, alterne 1260. 1288, 260, obrigado. Galeão 360, autorizado os uniformes do 1-0, recorda a pista 10, primeira curva direita. Saída da L, Leda após Leda Bridge. Controle 120-8, transponda 5143. Dado 360 para Galeão, conforme o plano azul 1-0. A saída é a da L, Leda vai voar Bridge, com curva direita. Controle de saída 1208, transponda 5143, gol 605. Correto no 64. No 605, chega para o pushback. Portará o 605. Para o táxi 4299, 83 a bordo, 4 horas e 40, altera, libera a pista. Azul 4299, com torne o pátio após siga ao Avianca. No ponto de espera, torne 1-8-10-6, ajuste 1023, não vou. O pátio segue o Avianca, ponto de espera, torne 1-8-6, 1023, viu? 22, bom voo. Recife 12685. 2685, Recife chamou a torre? Oi, guardião. Guardião, vento de 180 graus com meia dúzia de nós, reporte fora do solo. Patrulha Salvador, bom dia, Papa Romeu Delta Lima Mike. Papa Romeu Delta Lima Mike, identifique, está no rumo de Feira de Santana, desça e mantenha 5 mil pés, reporte em condições visuais para prosseguir a descida até o tráfego visual da localidade. Afirmativo, na fronteira de Santana, as ventas descendo 5 mil, reportará visual para a localidade. No litoral 1208, bom. Obrigado, 208. Bom dia, Oxenair 6302, informação Kilo. Oxenair 6302, prepara da água, helicóptero. Da helicóptero, pode confirmar que você está? Israel, Leda após Leda, Brito será saída. A informação atinge aquilo. Aguarde chamada para copiar. A nosso voo 6302 é para... Opa, 6302, perdão, falei do 6211, Oxenair 6312 para Recife, a pouca saída, aguarde instante. Obrigado. Feedback de acionamento na posição 6201605 da Gol. No localizador. Autorizado 2 campéis, autorizado 2, comandar o localizador, 23 voo 10, 7. Guarda de disputa, 605. Salvador, Oxenair 6212 para táxi, 96 a bordo, Oxenair Goiânia, 4 horas e 28 minutos. Autorizado táxi via Índia, Oxenair. No ponto de espera, chamei uma noite decimal meia, ajuste 1022, bom voo. Gente via Índia, quando pronto, 18:30, o Oxenair 1610. Autorizada a linha de decolar pista 10, 170 graus, 089, Oxenair 6225. A linha de decola captura 1062. 22. De bote para... Continuando 2000? 2000. 2000, de acerto. Só para informação, perdeu contato com Recife 1335, doutor? Entendi. Posso estar de boa e pode na direita dura? Mantenha a chegada, o 6319. Posso estar de boa na direita dura para o 6319? Negativo, mantenha a chegada. Sem chegada. Ela havia chegado, está liberado. Chinelo 6225 ao 03, 1208. 1208, chinelo 6225. A bordo 1936. E Salvador, chinelo 6225. Os humanos a bordo? 1936. Siga o companhia. Está puxando no ponto de espera, correndo no 8 decimal 6, 1022, bom voo. E aí, signa na área da companhia, ponto de espera 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Eu deixei o meio umas 3 vezes. O senhor não respondeu agora em cópia, é o número 3. Minha 3 no 2, pronto cópia? Abriu, né? 3 no 2. Utilizado Recife, nível 350, via Brusque 58. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Sai da Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8, transponda 5142. Autorizado 350 para Recife, via Perueste 58. Decola da 1-0, curva esquerda. Puca Caju, 1208 ao controle, 5142 é o transponder. Está no gate 11163. Barra 6302, chame para o pushback. Vamos chamar. Azul, decolou 05 no 20, decimal 8, bom voo. 208, senhor, obrigado aí. Uma boa semana a todos. Igualmente. São Lima, Delta Mike. 3663, cópia. 3663. Autorizado para Guarulhos, nível 340, via uniforme Zulu 16. Decola da pista 10, primeira curva direita. Saída da El, Leida após Leida Bridge. Controle 120, décima 8, transponda 5133. 340, da Elneda Brinde, 2208, 133. Correio 363, para o pushback. Solo 192, autorização para o saque, também 038, 3 horas 20, vai fazer autonomia, alternando o galhão. 1923, siga ainda na ponta de espera 2 no 8 décimo 6. 1 ajuste no 022, autorizado a ponte espera, quando pronto, 1186 ou 1923, iniciando o saque. Salvador, Trip, 522, ou não? Bom dia, Trip. Agora a chamada, número 2 para copiar. Sim, a gente aguardando. Então, 3304, cópia. Brasília 360, uniforme do Luna 7, recorda da pista 1-0, primeira curva direita. Sai da arbora após a arbora elétrica. Controle 120, décima 8, transponda 51 na parte baixa. Correto, 3304, para o pushback. Voo 107. Foi 118.62 agora, o 073. 18.62. Sim, dividido. Autorizado, pushback acionar, chame táxi. Sim. Chame táxi, autorizado, pushback acionar. Curta o nome do 3, bom dia, ponto espera, fica no 0, pronto. Sente, mantém ponto espera. Tenho ponto espera, bom, 1923. Uma triplo 8, pegada para 2000 pés, nós deixamos 022. 2, estabilidade RS, vai passar o matamento, cara. Bono 072, pouso autorizado, pista 10, 160 graus com meia dúzia, nós. Nível pouso, 990, voo 970. Ativo, mantenha a saída, 4299. Sim, ativo, senhor. Vai ser livre, o Delta Lima Mike. Salvador, bom dia, o Web 6729, informação ao vivo. Bom dia, 6729. Bom dia, alta gestão, Eduardo. Preparada, é o aguarde-copia. Confirme para o 6729. Saída da El, aguarde-copia. Saída da El, aguardando o ponto 6729. Mantém após o gol 923, após a companhia na final. Pausa, mas aqui pousa, me mantém em posição 90, 923. Salvador, 35221. E o Trip? Possui a nossa autorização? Sim. Autorizado para a conquista, vitória da conquista nível 200. É na cola da pista 10, primeira curva direita. Saída arbor após arbor direto. Controle 120, décima 8, transporte 5153. 200 autorizado, decola 90, direita, arbor após direto, 1208, controle, aciona Chicona, 53, 352, 21. 452, 21, no pote 3, chama para o pushback, acionamento. Voltará. Nuno, chama a posição P1862. 23, bom dia. 4299, chama Recife agora, 1251, terra 13325. Recife 1332, é um bom final de semana a todos. Uma boa semana para o senhor também, a secundária 13325. November Alpha, confirme o horário do plano. Na 622, 1625, chama Recife, 1685, alterna 12545. Back acionar. Chama táxi. Pode terminar, já Bruno 072. Corrigindo, táxi de alta e reporte antes da Juliette. Ainda November Alfa, o nome pai no corredor forte, decola no 7, curva direita, controle 120.18, transponda 0197. Bom, 605 após o Chanel em Manté. Após o Chanel na final, ele vai manter o 605. Bom, 923, 1208 aos 14. Chame a torre para acionamento, é táxi. Obrigado. Chame a 3 no 2 autorizado, feedback acionado, Solo Salvador, bom dia, tá 3859, autorização Curitiba. Tá 3859, bom dia. Número 2 para copiar, agora chamando. P5221, parte 3, pushback, acionamento. Autorizado, 3521, pushback, acionamento. Chamaram. 360, saída da EL. Desceu da EL, sou 360, gol 1923. Direito, 05, tá livre de decolagem, 140 graus, 08 não. Livre de decolagem, amanhã 05. Alto de 10502? Sim, 02, por favor. No 888, confirmando ajuste na 022. Sim, 1022 vai descer para 2000. Com a bordo 340, alterna Salvador. 5221, inicialmente táxi até a saída do pátio 3, aguardando instruções. Até a saída do pátio 3, aguarda o 35. Alô, 6312 para o táxi com 146 de COB, 3 horas. Sinal 3 no 2, gente autorizado inicialmente até através do portão meia dúzia. Gente autorizado até o portão meia dúzia, 1.3 horas. Aerotaxa 3663, ó, Serra Galeão com 46 bordo. 3663, táxi ainda no ponto de espera, torre 18.6, ajuste 1.022. Confirma a autonomia? 4 horas e 17. Sim, 417, por favor. Nada, certo. Um 46 a bordo só? Afirmo. Falou, Ed, né? 729. Prossiga. Previsão de autorização para 360 Guarulhos? Qual é o instante? 30 segundos. Para. Decolagem autorizada. Gol 9888, autorizado LS, reporte estabilizado. Vida LS, reporte estabilizado, 888. É 312, próximo ao TBS. Linha 312, após a companhia que está ingressando no pátio, passar sua frente, prossiga para o ponto de espera, como número 2. Lá, torre 9, decimal 6, ajuste 1.022. Bom voo. Só confirmando, após o aeronave da Gol ou da companhia? Da companhia, da Avianca. E após a Avianca, prossegue, ponto de espera. 35221, segue o Oceané. O Avianca está saindo do pátio. Está saindo e segue como número 3 para o ponto de espera. Lá, torre 1862, ajuste 1022. Bom. Vai seguir a Avianca que está na nossa esquerda, após em Índia, ponto de espera, torre UTFC 221. Estou confirmando o seguinte para o 02, Oceané, na 29. Aqui, portão 2. Obrigado, Oceané. Oi? Oi, está 3663, ponto de espera pronto. E a autorização do 3859? Web 56729, cópia? Guarulhos 360, via uniforme Zulu no meia, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge. Controle 120.8, transponda 5160. 3304. Controle 1208, o transponder 5160. O 67 jornal está pronto para o footback, na portão 5. 6729, protegimento correto. Correndo com a equipe de solo após o ATR. Está saindo do pátio, liberar retaguarda para o footback. Então, após o ATR, está autorizado, está no 6729. Sim, confirmando seu portão 5, não é isso? Eu atendo, não. É 3859, cópia? Prossiga na escuta. Curitiba 340, decola da pista 10, primeira curva direita. Saída Arbora, após Arbora, Lefa. Um interceptar a primeira aerogênica em Palmas, Zulu 21. Controle 120.8, transponda 5150. Ah, 340, 2122 no Curitiba, decola no 0,